deixa eu te fazer feliz. Confia, bebê. Beijo meu chão, quando te vi passar, roubei um beijo, perdi o ar. Num só segundo, tudo mudou, eu sei. Sem medo por você me apaixonei. Perdi meu chão, perto do céu cheguei. Meu coração é todo seu. É lei essa canção, é pra você lembrar. Quando pelo rádio me escutar. Amei como eu te amo. Baste meus olhos você notar. Peça pra Deus pra te mostrar. Cuidado pra você não se assustar. Pois sou capaz de mudar meus planos por uma vida só com você. Por nossas histórias, por nossos sonhos, por um final feliz. Um olhar, um beijo e a tristeza vai ter fim. Deixa eu te fazer feliz. Só meu beijo é capaz de te deixar assim. Deixa eu te fazer feliz. Longe um do outro, nossa vida é tão ruim. Meu chão, quando te vi passar, roubei um beijo, beijo o ar. Num só segundo, tudo mudou, eu sei. Sem medo por você me apaixonei. Perdi meu chão, perto do céu cheguei. Meu coração é todo seu. É lei essa canção, é pra você lembrar. Quando pelo rádio escutar. Amei como eu te amo. Passe meus olhos, você nota. Peça pra Deus pra te mostrar. Cuidado pra você não se assustar. Pois sou capaz de mudar meus planos por uma vida só com você. Por nossa história, por nossos sonhos, por um final feliz. Um olhar, um beijo e a tristeza vai ter fim. Só meu beijo é capaz de te deixar assim. Longe um do outro, nossa vida é tão ruim. É. Tristeza vai ter fim, vai. Só meu beijo é capaz de te.